Jones. Não importa o dia ou a situação, qual é o nome dele? Não importa o dia ou a situação, eu quero te adorar. A tempestade não vai abalar minha fé, eu posso confiar. Não importa o dia ou a situação, eu quero te adorar. A tempestade não vai abalar minha fé, eu posso confiar. Seguindo seus princípios, seus mandamentos, minha sorte Deus mudará em grandes bênçãos. Festa, juntos a Ele louvar. Oh, eu cantarei do teu amor. Oh, oh, a minha sorte já mudou, Senhor. Com alegria, com alegria, a tua graça, a tua graça me alcançou, Senhor. Yeah! Eu quero te ouvir. Não importa o dia ou a situação, eu quero te adorar. A tempestade não vai abalar minha fé, eu posso confiar. Seguindo seus princípios, seus mandamentos, minha sorte Deus mudará em grandes bênçãos. Festa, juntos a Ele louvar. Oh, eu cantarei do teu amor. Esse é o momento para você render graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito na tua vida. Aleluia! Diga graças! Graças, graças, graças por tudo te dou. Graças, graças, graças te dou meu louvor. Graças, graças, graças por tudo te dou. Graças, graças, graças te dou meu louvor. Glória ao Senhor, Leandro. Graças a Deus. Então levante suas mãos agora e comece a dar graças a Ele. De onde Ele te tirou, onde Ele te colocou e onde Ele prometeu que vai te colocar. Ele te disse que vai te colocar no lugar mais alto, no lugar de vencedor e não de perdedor. E por mais que as tribulações tentem te sufocar, essas tribulações vão fazer você cantar ao nome dEle, porque Ele vai te colocar no lugar de honra, no lugar de dupla honra. Celebra Ele! Eu cantarei! Eu cantarei! dele,